bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado no dia 3 de 6 de 2017. Cá estou eu, mais uma vez, a despejar-vos em cima do vosso intelecto mais um pouco de insanidade, como eu gosto de se calhar de chamar este podcast, uma conversa de um burro para gente inteligente. E cá vamos nós dar mais uma voltinha nesta hipocrisia e, sinceramente, esta semana não faltou material, não faltou mesmo material para eu fazer um podcast, porque, sinceramente, dentro do contexto atual que nós vivemos, esta semana foi completamente brutal em termos de seja lá o que for que eu vos possa estar aqui a falar ou dar a minha opinião absolutamente insana em relação ao que eu acho do que se passa em relação ao mundo, mas vou tentar estruturar isto de uma maneira que dê a volta completa mais uma vez e então vou começar para já para dar os plugs e depois dar assim um bocado o lixo que não tem ligação e então começar a contextualizar alguma coisa em termos cíclicos em relação ao que esteja a acontecer à nossa volta. Então vou começar imediatamente a dizer, já sabem, podem sacar este podcast no site mkprsimpson.com. Há uma conta no Twitter, que é o único meio viável que alguém consegue me dar algum tipo de comentário, porque tudo o resto está desativado, porque eu até tenho um bocado medo destes marxistas culturais começarem a mandar críticas a mais em relação ao que eu estou para aqui a tentar dizer como um ser humano que tem empatia por toda a gente, apesar de este movimento politicamente correto estar sempre a ostracizar qualquer tipo de pessoa que tenha uma opinião como a minha. E quero dar aqui já uns plugs, mesmo muito em evidência, completamente absoluta. Queria dar um plug à conta do Twitter de um user chamado Arquimedes143, que tem sido uma pessoa que infelizmente incentivou-me para fazer pelo menos mais uns 10 podcasts, porque as críticas dele em relação ao que eu tenho feito têm sido tão positivas que me só dá um incentivo porreiro. E tenho aqui também um plug para dar ao José PHUSS, ou Joseph USS, que mandou-me um clipe que basicamente há de culminar dentro do contexto do que eu quero fazer, e agora queria vos já dar, e em relação ao Arquimedes, 5 estrelas, epá, grande homem, ainda bem que aprecias a minha insanidade, talvez um dia a gente esteja internados tipo num asilo em conjunto. Vou começar assim a dar aqui umas menções, porque hoje o podcast podia durar 9 horas se eu assim o quisesse, porque não falta assuntos para falar, como eu já disse. Vou dar tipo parabéns ao planeta Terra. O Zbigniew Brzezinski morreu, que é um daqueles conselheiros que sempre fez parte de qualquer executivo do governo dos Estados Unidos em continuar a relançar a Guerra Fria, que é o que hoje está a acontecer, e a gente já fala mais tarde, porque hoje não falta tópicos para falar em relação à hipocrisia que continua a existir destes marxistas com dor de cotovelo de Hillary Clinton ter perdido, porque independentemente de ela ser uma assassina, aparentemente queria uma mulher na Casa Branca porque é mulher. E então vamos lá começar, portanto foi essa menção, Zbigniew Brzezinski morreu, que é um homem que por acaso até escreveu um livro muito interessante chamado The World's Chessboard, muito interessante em termos geopolíticos, de forma contrária em relação à minha opinião, mas mesmo assim eu gosto sempre de estar minimamente informado em relação ao que o adversário influente por trás da cortina tem para ditar no género do contexto geopolítico que existe hoje em dia, que basicamente é bombardear pessoas a torto e a direito. E depois também tivemos basicamente aquele atentado no Afeganistão que vitimizou 90 pessoas e fez mais de 200 feridos, e eu acho muita piada já no executivo do Donald Trump, que continua a fazer exatamente o que todos os líderes dos Estados Unidos têm que se ajoelhar perante o complexo militar industrial americano, que largam a MOAB, Mother of All Bombs, em cima de civis no Afeganistão, mas quando os próprios afegãos têm algum tipo de atentado terrorista em que matam 90 pessoas, isso corre tinta à brava nos jornais, e então eu não consigo perceber, afinal, dentro deste movimento marxista cultural, qual é a parte igualitária em relação às vidas humanas, em que quando é alargado a maior bomba sem ter uma ogiva nuclear na ponta, ou de urânio empobrecido, ou seja lá o que for, é alargado em cima da população civil para aniquilar, é celebrado nos mídia como se fosse assim um evento muito espetacular, como algum tipo, lá está, vamos lá espalhar democracia através das bombas, porque é exatamente assim que este movimento se rege. Eu já vos vou mostrar exemplos em relação a isso, mas de repente, quando algum conterrâneo faz exatamente o mesmo tipo de protesto, corre o mundo e toda a gente até tem que olhar para o mapa e saber exatamente onde é que afinal ficou o Afeganistão. Porque isto é um movimento completamente hipócrita. Andamos a bombardear o Afeganistão porque muita gente que fez o atentado do 11 de setembro veio da Arábia Saudita, e obviamente, como eu já disse num podcast anterior, então temos que bombardear o Afeganistão. Porque se isso faz sentido para alguém, então por favor, façam o favor de eutanasiarem-se a vocês próprios, porque isto assim não vai a lado nenhum. Então, isso são assim um bocado as coisas não relacionadas em relação ao que eu tenho para dizer neste podcast, porque este podcast, sinceramente, esta semana não me faltou nada mais do que senão material para falar. Então vamos lá começar então a fazer sentido em relação a algum tipo de relação ao que eu estou a dizer. Vou falar do sistema educacional e mais uma vez vou-me relegar para clipes que vêm dos Estados Unidos, porque mais uma vez o Império dita as regras de que nós, com uma história bem mais rica na Europa, temos que nos subjugar por causa da influência que o Império impera sobre nós. E então eu vou-vos falar de um campus universitário que existe chamado Evergreen, em que esta semana que passou houve várias discussões, na minha opinião, completamente racistas, mas do ponto de vista inverso em relação ao que querem propagar nos mídia, em que isto basicamente são as pessoas que vão ser formadas, e esta universidade em particular, se quiserem investigar um pouco mais a fundo, tem uma certa política de que nem sequer dão notas aos alunos para aprovação, e os alunos, quando apresentarem o seu currículo, a universidade vai-lhes dar o aval em relação à área que eles escolheram, dizer que cumpriram em termos de formação educacional. O que mais lhes o que lhes mais for conveniente, porque de certa maneira isto é sinceramente um protótipo do que vem por aí fora, como uma cascata em relação ao que vai ser o sistema educacional na Europa. Eu acho que todos nós que já andamos aí na rua e interagir com pessoas mais novas do que a gente, eu não estou a puxar da carta da idade, porque sinceramente há muita gente que há de morrer velha mais estúpida que muita gente que eu conheço nova. Isto basicamente é o que os digamos, professores universitários com os seus PhDs e a dívida paga sobre o sistema educacional americano, que é uma coisa que endivida sob uma promessa montes de alunos que basicamente estão de acabar a sua formação a trabalhar no McDonald's e não conseguir pagar a sua dívida de estudo durante 30 anos sob uma promessa em relação ao que haviam de ser no futuro com aquela carreira, é como um sonho americano. É preciso estar a dormir para acreditar nele, mas a gente já lá vai. Eu quero-vos mostrar um exemplo que eu esta semana sinceramente achei tipo horripilante e faz até crescer aquela pele de frango na nossa pele, arrepia, porque até a verdade tem uma reação fisionómica dentro do nosso corpo. Nós sabemos quando alguém nos está a mentir na cara, e o nosso corpo também reage quando alguém nos está a falar exatamente a verdade, mas este exemplo em particular é exatamente o contrário do que devia acontecer com gente que nós achamos que estão a ser educadas dentro do nosso contexto tecnológico e atual, e toda a informação que temos na mão. Nós estamos a criar estes tipos de mini-monstros, que vão ser os nossos líderes da manhã, não se iludam, a receber o nosso cheque de quem ainda sabe o que é o valor do verdadeiro trabalho e tem as contas em dia para pagar a despesa a esta gente toda que anda a fazer filhos com pais alheios e bastardos e etc. Então vamos lá ouvir o que é que aconteceu no campus do Evergreen, que é basicamente uma universidade que escolhes tu se passas ou não, escolhes tu a tua área. A liberdade já foi até longe demais para realmente complementar a competência de alguém que esteja realmente a estudar naquele campo em particular. Vamos ouvir estes clipes, aviso já, este podcast vai estar recheado de clipes e vão ser todos em inglês, mas mais uma vez, não é por nada, é que realmente as coisas vêm de cima para baixo. E nós, como em Portugal, vivemos cá em baixo, tomem atenção. Tomem atenção, porque mais tarde ou mais cedo isto vai cá chegar. E se vocês já não notam os sinais sintomáticos de exatamente o que eu vos vou mostrar hoje, então, é pá, desliguem já, não vale a pena. podem-se ir embora, mas para quem tiver a paciência para ouvir, como aparentemente o grande Arquimedes tem paciência para me ouvir, eu depois deixo os links no meu site para toda a gente ver o handler da conta de Twitter dele. Vamos lá então a chafurdar-nos um bocado na ignorância das pessoas que são altamente educadas a preço de ouro e vêm aí no futuro, desculpem, nos governar. Então vamos lá ouvir um pouco. Hi everybody, I'm Aaron Bierline and this is your Wrong Think Update. The following clip that I'm going to show is the reaction of students at Evergreen State College in Washington State, based off the fact that they were going to have what was called a day of absence, a day of presence, in which the students demanded that all white students and faculty members leave the campus. But then there was a reaction of one professor where he said he was not going to leave and that it was inappropriate to ask people to leave based on their race. And this was what happened next. These racist teachers have got to go, hey, hey! Ho, ho! These racist teachers have got to go, hey, hey! Teachers have got to go, hey, hey! Ho, ho! These racist teachers have got to go, hey, hey! Ho, ho! These racist teachers have got to go! Work! Black power! Black power! Black power! Black power! Black power! Black power! Or do it. Put your hand down. What about our protection right now? Fuck you and fuck the police! I would suggest that you take under heavily consideration those that oppose the training in this. Fuck your mind off, that's how whiteness works! Whiteness is the most violent fucking system to ever breathe! I'm gonna cry! I can't tell you how fast my heart is beating right now. I'm shaking in my boots. You're not oppressed. Okay, sis. I was at the night and I read that email and everything that was pretty much described in that email was 100% wrong. And it was, you better just say that you're sorry and yeah, you lied. Because it was some set of bullshit. Asking you one more time, I'm giving you a chance. Was the email, was the information in that email factual? Yes or no? No! Yes or no? Thank you! No! It was not factual. Can you listen to your shirt? Get out. Take and chill. You need to go. Has demonstrated anti-blackness in the pigeonholing, charging, and sensing of two black trans disabled students based on false racially charged allegations. Sorry. Excuse me? Get the camera on her. Can we? No, fuck you, George. You don't want to hear about goddamn thing you have to say. You talk so fucking much. No, you shut the fuck up. No, now, I think what's smart is not to tone people. A poor man who was being harassed or threatened. Why the fuck is he here? Please, explain. And what gets me is there was Shamir could just blatantly ask you what you could do to protect students. And you were ready. No, you sat here and you disregarded that all of us came here and took a risk to come here and be in this room with the way everybody's acting on campus. But you were ready to adjourn it for one white professor. Right? What's your action? So that's what's going on in colleges. yeah. These are the reactions of people because they wanted to have a day where only students of color were allowed on campus. This looks familiar. One of the other statements that I didn't get to in this video was part of the pseudoscience that actually comes out of the black supremacist movement. And that is that the African culture had civilizations that were built before anybody else, you know, while us white folk were crawling out of caves. That's actually entirely untrue. The oldest civilization known so far actually started in what's known as Balad al-Sham, would be what's modern-day Levant. More than likely, it was in the Lebanese area, and that's probably who settled the northern area of the Nile River and created Egypt. If you guys want to get more information about that, you can look at my long article at wrongthinkradio.com, where I actually go into not just that, but actual genetic coding of the ancient Egyptians, to include the fact that Ramses II had red hair and the genetics of Tutankhamun. But this is alarming. What's most alarming about this kind of behavior is, one, that it was precipitated by a professor, Brett Weinstein, who said that he wasn't going to be kicked off campus for being white. Bear in mind, Brett Weinstein is a progressive. He's a Bernie Sanders supporter. But he thought it was inappropriate for people to be minimized due to their race. And hilariously, under the guise of combating racism, black students decided that that was racist. And it actually got to be so much that Brett Weinstein's had to hold classes off campus because he was told by police that he would not be safe. And they were angry. They're angry that the school will not fire him. And of course, they've submitted a list of demands. And one of the common threads that we keep seeing, this isn't the only college that has done this. There's always this manufactured outrage that's happening at these schools. And then they have these giant protests where they screech about racism that doesn't exist. It's completely disprovable. When you try to ask them of events of racism, they start talking about perceived racism. Or they start counting the number of white people in the administration, and that's why. Or what have you. And then they always have a very similar list of demands, one of which has to do with disarming the campus police. They want to decolonize the curriculum. They want to have a vast sweeping where they fire a bunch of administrators and they demand that people of color become the administrators. It's horrifying because it's so familiar. On the 300th anniversary of Martin Luther's posting of his 95 theses, a student union also posted 12 theses. The 12 theses outlined an undesirable race, and they felt that that was the reason for all the ills of the country. They wanted those people to be removed from positions of academia and politics. They wanted them gone because they felt that it was bringing what was considered their pure culture down. The date was April 8th, 1933, when the German Student Union demanded a curriculum that was pure for the German race. As a young person, to already have the courage to face the pitiless glare, to overcome the fear of death, and to regain respect for death, this is the task of this young generation. And thus, you do well in this midnight hour to commit to the flames the evil spirit of the past. Joseph Goebbels, to students in Berlin while they burned 25,000 books because they were written by the wrong race. Be sure to like, subscribe, and share this video so these morons can't try to hide it. E mais uma vez, lá está, aqui está uma grande influência. Eu até fico atónito, e o mais engraçado é que eu pessoalmente, eu nem sequer tenho, digamos, um cavalo a apostar nesta corrida, porque eu sou café com leite, eu sou exatamente o que basicamente estes neoconservadores ou globalistas em termos de imposições económicas e basicamente não querem nada que seja do interesse de realmente da humanidade, estão a propagar para esta população que ao fim e ao cabo tem tanto orgulho nas suas origens que nem sequer percebem que se viajassem até a África e por não serem negros que cheguem eram decapitados instantaneamente, e eu não percebo porquê. E realmente, epá, vocês têm que perceber uma coisa. Ninguém, é que basicamente eu acho que este problema do racismo está no pé errado. E sinceramente, como vocês ouviram, basicamente temos aqui um grupo de afro-americanos, que é como eles gostam de ser auto-intitulados, que se fossem à África cortavam-lhes a cabeça em três tempos, porque não são negros que cheguem, acabam por perpetuar de alguma maneira algum tipo de vitimização, porque usam como muleta a sua própria cor da pele e acreditem que eu, com a minha própria cor da pele e o aspecto que eu tenho, já fui chamado de talvez cigano e monhê, e etc. E eu continuo a achar que a valorização das pessoas, independentemente da cor, tem mais a ver com o valor que tu te apresentas. E o mais engraçado é que eu próprio já estive em contextos em que estive com pessoas da raça negra a dizer exatamente a minha opinião, e sabem que mais, eles pessoalmente até respeitam muito mais alguém que, como eu, diz exatamente o que pensa do que algum branco da treta que esteja a tentar agradá-los ou a tentar imitar a língua deles, ou seja lá o que for, porque perdem exatamente o respeito, porque toda a gente neste planeta, independentemente da cor, quer algum tipo de respeito em relação a eles próprios. Mas se vocês acham que eu estou a ser muito extremista, então eu vou-vos apresentar um clipe já de seguida, que isto é daquelas coisas que são repercussoras em relação ao que vem aí, ao que vem aí. Estes vão ser os líderes seguintes que continuam a chupar. Eu até este mês quase que fiquei atónito por ter descontado quase 400 euros do meu cheque, 386 euros de impostos e etc., para estar a sustentar esta gente que anda a propagar estas mensagens e vão se candidatar a liderar o mundo do amanhã, que está completamente errado, e assim isto não funciona. Porque há muitas poucas pessoas que ainda conseguem perpetuar o sistema para continuar a funcionar, por mais corrupto que ele esteja. E por mais que eu aponte o dedo em relação ao que está de errado, é exatamente as pessoas erradas que se vão candidatar, porque são altamente sociopatas, porque usam como muleta a desculpa da cor, porque, mais uma vez, eu tenho que dizer, ninguém escolheu nascer onde nasceu, a cor que nasceu, o sexo que nasceu, onde nasceu, a condição social, ninguém. Então, se vamos ser igualitários, temos que nos começar a perdoar, porque quem me esteja a ouvir não perpetuou, basicamente, nós perpetuamos indiretamente com o dinheiro dos nossos impostos a pagar as bombas, a bombardear os países de pessoas castanhas bem mais parecidas como eu sou do que realmente afro-americanos. E os próprios afro-americanos, que basicamente vamos chamar-lhe o que são pessoas de origem africana, se nós lermos no meio das entrelinhas dos textos históricos, que são sempre embelezados em termos de o que é que realmente aconteceu, há sempre aquela frase de que basicamente o líder da tribo é quem troca de alguma coisa que brilhasse ao sol, sejam diamantes, álcool, seja lá o que for, venderam a sua própria tribo para perpetuar o sistema de escravatura que aconteceu há mais de 500 anos na história da Europa, caramba! E os maiores prevalentes dentro disso foram, por exemplo, os holandeses, que ainda hoje têm três nomes para serem reconhecidos a nível mundial. E, sinceramente, epá, eu estou aqui a falar e a dizer o que digo porque eu não vitimizei ninguém, apesar de indiretamente eu reconhecer que os meus impostos servem para bombardear pessoas que nem sequer são tão negras como as que refilam, e as pessoas que refilam não se vitimizaram, antes, pelo contrário, não foram vitimizadas pelo homem branco, porque até o homem branco, acreditem ou não, não escolheu ter nascido branco. Que treta é esta? Isto é absoluto racismo. Se acham que o meu discurso está a ser racista e defendem o outro lado da questão, racistas são vocês. Porque ninguém escolheu onde nasceu, como é que nasceu, não tem nada a ver. As pessoas têm que se começar a definir pelo valor que valem. E se continuam a usar aquela muleta de algo que aconteceu há 500 anos, que nem eles foram as vítimas que se queixam hoje em dia, nem os perpetradores, que não fui eu, porque não tenho a cor branca que chegue para o ser, foram os carrascos que fizeram com que a cultura deles... Vocês estão a perder o vosso tempo, reclamem a vossa soberania como indivíduos, esqueçam a porcaria da cor, isto é altamente racista. Então estamos a ver o quê? Um colégio americano basicamente a reclamar que qualquer professor que lhes dê qualquer coisa, que seja algum tipo de educação para terem algum tipo de prosperidade no mercado de trabalho no futuro que por aí vem, estão basicamente a ser ostracizados por terem nascido brancos. Então, se o negro refila com o branco porque ele nasceu branco, o próprio negro não pode reclamar esse direito porque ele não escolheu nascer negro. E estão a reclamar uma herança africana E nós aqui na Europa vivemos mesmo junto à África e sempre interagimos com africanos. Eu pessoalmente sempre nasci com pessoas de várias cores e feitios e aspectos e cabeças e três pés e dois braços. Não, isto é absolutamente ridículo e é este marxismo cultural que está a dar cabo desta nossa sociedade. E se vocês não acreditam no que eu vos estou a dizer, eu vou-vos mostrar mais um exemplo deste clipe em relação a esta universidade em particular, em que vamos ver mais uma vez afro-americanos que nem sequer são, e são absolutamente disléxicos, nem sequer sabem ter um discurso coeso, como deve ser, a reclamar o direito de que não deviam ter trabalhos de casa. Se eles não querem ter trabalhos de casa, enquanto estão a estudar e a tentar aprender para fazer disto um mundo melhor, então nós estamos completamente enterrados, seja qual for a cor que vocês tenham nascido com. Isto é absolutamente ridículo, não faz sentido nenhum. Então vamos ouvir um clipe em que vamos ouvir a reivindicação de afro-americanos, e a maior parte deles, eu vou deixar estes vídeos no meu site para vocês verem, são gordos de uma bucha, não fazem mais nada se não enfiar snacks por aquela boca abaixo, que nem sequer se levantam o cu para tentar ver o quão bonito é este mundo. E são absolutamente racistas. Não é o meu discurso que é racista. Eles são absolutamente racistas. E isto é uma amostra, mais uma vez, do futuro que vem aí, dos nossos líderes que vão ser qualificados por homens que, e mulheres. E vocês vejam o clipe, porque existe uma mulher de 1,5 metros que está encostada a uma porta neste clipe, que vocês ouviram anteriormente, que está a levar com este baralho todo. E coitada da mulher, como é que é possível alguém reclamar algum tipo de existência em termos de cultura antecedente por causa da raça com que nasceram, sem reconhecer que nem sequer eles escolheram ter nascido como nasceram, como o próximo não nasceu como nasceu? É absolutamente ridículo. Então vamos ouvir um clipe sobre a reivindicação desta gentalha, sinceramente, que não tem valor nenhum e estão a sair com cursos de formação com uma equivalência bem mais superior do que a minha, a reclamar o direito deles não terem a obrigação de fazer os trabalhos de casa. Porque então quando eles entrarem no mercado de trabalho, ui, vão se divertir, podem se ofender à vontade, porque em 5 minutos alguém acima deles vai expor no olho da rua e vão viver do meu cheque e do nosso cheque, de quem faz o correto, apesar do jogo estar mais que viciado, em relação a este marxismo cultural absolutamente idiótico, em que as pessoas que estão vivas hoje em dia não foram as vítimas, nem os outros foram os perpetradores dos crimes com que eles continuam a usar como uma muleta intelectual por serem umas pessoas de merda, a continuarem a perpetuar isto que passa todos os dias nos mídia. Vamos lá ouvir, e desculpem lá, eu realmente hoje não é dos meus melhores dias, mas é como eu vos disse, hoje não me falta tópicos para falar neste podcast. Vamos ouvir outro exemplo então, no mesmo colégio, de reivindicações absolutamente absurdas. Isso é como nós entrarmos na segunda-feira no nosso local de trabalho e dizer, devido à cor da minha pele, porque eu não sou branco, chegue, eu não vou fazer um cu e vamos lá contar quantos segundos é que a gente mora aí para a rua. Vamos lá ouvir este clipe. You guys remember Evergreen College, right? It was just a few days ago, but these people were the ones going on campus demanding that white people not attend school and chanting black power and then calling everyone else racist. These racist teachers have got to go, and then screaming white power. Or excuse me, black power. It's all the same to me as far as I'm concerned. Hey, remember when Trump was elected and on 60 Minutes, I forget whatever horseshit journalists they trotted out, but they asked, Donald Trump, what are you going to do about this rise in violence perpetrated by white supremacists since you've been elected? Implying that he has been radicalizing white supremacists, when actually the media has been radicalizing black supremacists. So perhaps there is a little bit of evidence why this school ended up being so radically left. Well, let's take a look at this article. The president of Evergreen College is slamming the University of Chicago's fight against political correctness, arguing that trigger warnings and safe spaces on campus are critical to students' academic and personal success. George S. Bridges, who has led the Olympia Washington College since October of last year, wrote in an op-ed for the Seattle Times that the University of Chicago's recent letter to incoming freshmen blasting safe spaces and trigger warnings revealed a profound indifference to concerns that many students now bring to colleges and universities. Either the university is completely tone-deaf to the academic and developmental needs of many students or is launching its own counterattack on what it perceives as an unwarranted assault of political correctness on campus. Or both, Mr. Bridges wrote in his op-ed first highlighted by Campus Reform. So that could be an indicator how shit like this tends to happen. This is a clip of a black student demanding that she and all the students protesting have no homework. That's right. Students demanding that they don't get homework. Because, fuck it, I'm paying for an education. I don't want to learn at said education. All of us are students and have homework and projects and things due. I know. Have you sent an email out to our faculty letting them know? No. What's been done about that? Because we're all here on our own time. Yeah, yes, I'm Katie, girl. First thing I'll do. I have not done it yet. So they need to be told that these assignments won't be gone by. And we don't need to be penalized for that. I don't know the names of all the students here. We'll just send it to all the faculty. It doesn't matter. I'm black, so I know you can do it. Yeah, do it. Hold on. Sorry. I speak with my hands. The faculty need to know what's going on so that y'all can't keep doing this pointing fingers. And since I know you act like we don't have technology, y'all. Are you listening? Okay, this is it. This is how you can help. Please. You please, George. Come on. Okay, we trying to listen. Go ahead. Okay. I want to go to work on these with Wendy, the other people here, the faculty. Oh, faculty, y'all stand. I need some privacy, folks. I'm sorry. Okay. I have claustrophobia. Oh, okay. Oh, okay. We do too. And we endure hate crimes on work campus and pay to be here. No, that students of color have to work in threatening environments every day. Welcome. Get to work. You need to work. We need to get the desk. Can you get the desk? I mean, whatever you need. Yeah, George, you go ahead and migrate to your desk. We'll be right here. All right, George, I'm going to catch you on the flip side. Okay, sorry, folks. I will work on these. Can you hold me accountable by Friday? Please. George, this is shit we got to do every day. If you don't go to your desk, you don't know. So by Friday, if all those are met, you need to pay for a potluck. And that's how you talk to people who are on your side, because I can almost guarantee to you that all of the staff involved, the ones that have been called racists and bigots, having Chance yelled at them, I'm willing to bet that all of those professors, or at least the majority of them, are the ones that have taught all of this critical theory, cultural Marxist bullshit to these students. So the irony is really steep, but also the just level of disrespect to people who are on your own side, just because of the color of their skin. That sounds familiar. It's almost like our country has a history of this. I would have never expected for the radicalized racialization of literally everything to actually be a problem in modern America. I thought we'd be long past that. I am of the personal opinion that these racist tendencies have been stoked by the media, by the entertainment industry, just about every outlet with connections to very, very wealthy people tend to be outlets that purposefully radicalize people. I mean, take a look at Tariq Nasheed's Twitter. I bring up him a lot. I mean, hell, I never expected to see students successfully protest against their teachers not wanting homework. It's like seeing grown children. They're acting like how you would imagine second graders with authority would act. It's fucking mind-blowing. All right, and I'll go ahead and end this there. I'm going to have this little clip. I might play it every so often at the end of my... E pronto, já perceberam? Ele basicamente vai usar no final deste clipe, e acreditem que eu vou deixar estes links no YouTube para vocês ouvirem e verem a vosso belo prazer estes exemplos absolutamente, na minha opinião, racistas, inversamente em relação ao marxismo cultural que anda a ser propagado exatamente como ele disse pelos mídias. Porque felizmente eu até encontro algum conforto em ver pessoas que estão atentas como eu, só que numa língua diferente, e espero que vocês compreendam o inglês da maneira como eu ando a espalhar estes clipes em relação a... Porque lá está, isto é a minha dieta informativa a nível semanal. Vocês não viram nada disto na televisão, nem pensar, mas isto são eventos altamente importantes, são catalisadores em relação ao futuro que se apresenta pela nossa frente. E enquanto a gente não mudar um bocado de ideia... Se realmente não levarmos a sério até os protestos desta gente, que basicamente estão-se a delegar de qualquer tipo de responsabilidade laboral ou responsabilidade em termos individuais e pessoais em relação à competência que eles iam ter, porque isto são pessoas que só conseguem, são profissionais a encontrar desculpas para as lacunas pessoais que eles sofrem. E isso não tem nada a ver com a cor, e o que mais me irrita é que basicamente lá está, então andam a passar um atestado de incompetência a qualquer professor que lhes anda a ensinar, e os próprios professores, apesar de serem brancos, não é essa a questão, porque basicamente são pessoas que tiveram a cultura que lhes foi permitida ter antes de nós próprios termos nascido, e agora estão a tentar basicamente salvaguardar o seu trabalho com umas teses para ganharem o seu PhD, que propagam raças diferentes, que levam a parte racial a sério demais, ao ponto de que são disléxicos, nem sequer conseguem ter um discurso construtivo sem mandar fuck yous e fuck offs. Imaginem vocês, porque vocês já ouviram nestes clipes Black Power, agora imaginem um branco a aparecer na televisão a dizer White Power, corre logo o mundo inteiro, isso não é racismo, caramba. Então, mas já nenhuma raça pode ter orgulho de ser como é? Ou alguma cultura ter orgulho de o ser como é? Ainda esta semana que passou, Portugal foi considerado um dos países mais pacíficos do mundo. Portugal, pagamos as taxas mais altas, recebemos o salário mais baixo, pagamos mais caro por tudo, não recebemos um cu. E então, pelo menos somos pacíficos. Isso não é bom. E essa parte do Portugal ser pacífico, vamos lá olhar para Portugal. Quantas cores é que Portugal tem? Todas! Todas! Então, qual é o problema? E agora, temos que comer esta propaganda assim à colherada? Porque basicamente é esta a informação que anda a ser propagada. Estas pessoas estão a sair de universidades basicamente instruídas para serem os nossos líderes da amanhã com este tipo de discurso. Isto é que é o nosso futuro? Porreiro. Porreiro, pá. Eu curto bué. Então vamos passar agora a saltar de novo tópico mais uma vez. Devido a estas universidades que existem por este mundo que andam realmente a dar algum tipo de ensinamento que não é o mais correto, em relação à violação das mulheres, porque as mulheres obviamente que têm os mesmos direitos, e eu já estou farto nos meus podcasts de falar sobre as mulheres, porque eu não sei por que raio é que as mulheres se sentem tão oprimidas, é mais uma vez cor, sexo, tendência, whatever, tu és uma pessoa com valores, tens que ser uma pessoa que tem algum tipo de valor. Mas é a violação, porque por mais extrovertidas que as mulheres sejam em relação à vivência que elas tenham, apesar de muitas serem umas... Pá, vá lá, vamos lá falar a sério. Há mulheres que são umas putas, da mesma maneira que há homens que são uns embasbacados, que andam sempre atrás de um rabo de saia, e eu não sei por que raio é que só postos se atraem, porque toda a gente continua a ser atraído pela mulher mais fácil do planeta, que é uma puta, e as mulheres mais decentes continuam a ser atraídas pelo homem mais nojento que consigam descobrir à face deste planeta, e eu não percebo porquê. Eu próprio sou vítima dessa merda, mas ao mesmo tempo vamos lá ver uma coisa. O tópico da violação, que ainda há tão pouco tempo ocorreu aí nas redes sociais, que eu nunca achei que fosse grande indicador da verdade que esteja a ser realmente perpetrada, seja usada como uma notícia, porque são opiniões de pessoas como aquelas que a gente acabou de ouvir, generalmente falando, porque só assenta a carapuça a quem lhe assenta na cabeça impecavelmente. Então vamos lá ouvir. Agora vou-vos passar uma sequência de violação e, por favor, tentem compreender que eu, como homem, obviamente que nunca havia de perpetrar algum tipo de crime como uma violação, porque isso é basicamente corromper a alma a uma pessoa, tal como as vítimas de pedofilia, tal como... Epá, há certas coisas que nós, como homens, como nascemos com este corpo que é mais funcional do que, digamos, em termos de beleza, como nós vemos como homens e mulheres a passar na rua, que são figuras esculturais altamente espetaculares, mas ao mesmo tempo, obviamente, que a opção tem que ser entre nós. Mas quando um homem e uma mulher decidem ir para a cama um com o outro, desde que não haja, obviamente, algum tipo de traição, porque aí estás a corromper a alma do próximo. Isto é tudo uma questão de decência, seres um ser humano decente. Não custa nada, eu não sei por que raio é que eu tenho que estar a dizer estas coisas e ter que me justificar, além das palavras que eu digo, em relação ao que realmente é algo que é absolutamente óbvio, e as pessoas que acham o contrário depois passam o tempo todo a ir à farmácia e consumir as drogas mais perigosas do planeta para andarem completamente triunfados na nossa sociedade, a receber do nosso check-in mais uma vez, porque há pessoas que funcionam para a engrenagem, que começam a ser cada vez menos, e há pessoas que continuam sentadas a meter gelado na boca e a serem exatamente os seres mais asquerosos que possam existir neste planeta. E eu não disse cores, nem sexos, é só uma questão de... A qualidade de pessoa que tu és, porque porque raio é que nós sabemos de andar aqui, que interajudamos-nos uns aos outros, consoante as pessoas que fazem parte do contexto da nossa proximidade, estarmos a cair nesta ilusão deste marxismo absolutamente idiótico. Então vamos discutir o que é a violação. Eu já nem falo do caso do Julian Assange, que continua exilado por um caso de violação, tecnicamente, em que ele estava a dormir na cama após ter tido uma ação de sexo com uma mulher e ter acordado à meia da noite e querer continuar, que até para muitas mulheres é tipo surpresa que fiz, mas não usou preservativo. E dentro do contexto, se não tenho erro, Suíça, ou o que é que foi, pode ser considerado um caso de violação. Então vamos lá tentar reconhecer. Porque raio é que estas mulheres que andam extrovertidas como os cornos e até pegam na tua verga e metem-nas no sítio errado e depois no dia seguinte acordam arrependidas e acusam a nós homens, que foi uma violação. Vamos lá então perceber como é que neste campo académico dos nossos líderes do futuro andam a considerar o que é um caso de violação. Isto é uma sequência de clipes e então vai haver algumas interrupções ao tempo de silêncio, que eu espero que não demorem mais que um segundo para dar a sequência dentro dos tópicos que interessa eu vos apresentar. Mas mais uma vez, se nós somos todos iguais, se este movimento feminista acha que são tão, e eu admito que sim, somos todos seres humanos, todos nós temos o direito de protestar, mas se uma mulher, tal como um homem, compactuam no ato sexual, não se queixem no dia seguinte de terem feito merda, assumam responsabilidade como um ser humano, independentemente do sexo, apesar da merda que fizeram. Vamos ouvir. Now, this isn't to deny, I should add, that rape is a serious problem on campus. There are real rapes. There are lots of them. There are way too many of them. But the scare that we're seeing is way out of proportion to that problem, and the remedies are not going to solve that problem. The resulting system of oppression rests on a foundation of statistical myths, lies, to put it more directly, about the incidence of rape on campuses and the claim that nearly all accused males are guilty. Most widely repeated, you've probably heard this, is the statistical myth that 1 in 5 college women is sexually assaulted while there. That's a staggering number, outrageously and irresponsibly trumpeted by former President Obama, Vice President Biden, and many others. In fact, the best available crime statistics compiled by the Federal Bureau of Justice Statistics indicate that about 1 in 100 college women is raped and another 1 or 2 in 100 is subjected to a lesser sexual assault while there. Way too many. A serious problem, but a tenth the scope of the problem that the media are trumpeting. If that number were true, if 1 in 5 were true, it would make college campuses the most dangerous places for women in the country, more dangerous than, say, Detroit or the other cities that rank highest in the crime scales. Even about as dangerous as combat zones like Eastern Germany after World War II when the Russians came through, where rape was used as a weapon of war. In short, the 1 in 5 number is absurd. Accused students get no right to an impartial decision maker, but rather face extremely biased campus sex bureaucrats who need to appease the federal bureaucrats to keep their jobs. It's like having a criminal jury of all extreme anti-male ideologues masquerading as opponents of sex discrimination and facing some penalty if they fail to convict. The so-called training of these bureaucrats and other decision makers often includes instructions that say or imply that almost all accused males are guilty, along the lines of Sheila Broderick at Duke. A single sex bureaucrat often acts as investigator, prosecutor, judge, and jury. In many cases, colleges are dispensing with hearings altogether. Almost all accused students have no right to be represented by a lawyer in campus proceedings. They are often not allowed to see or hear the specific allegations. They often have no right to see any of the evidence, including evidence of innocence. Kafka would be familiar with this system. There's no ability to compel witnesses or to use scientific evidence. Accused students are judged under special, extremely broad redefinitions of rape, sexual assault, and consent. All this reinforces a campus climate of presuming the guilt of all accused males. That climate is created by university bureaucrats and leaders, by many professors, especially of gender studies, by student activists and many student governments and newspapers these days, by the national and local news media, and even by some state governments, as well as by the federal government under Obama. Pronto, eu vou já interromper aqui. Basicamente, isto foi um discurso que passou na C-SPAN, que é daqueles canais tipo, what, C-SPAN, o que é isso? E alguém ouve, e isso é alguma vez retransmitido nos mídias que a gente come em Portugal? Não, a gente só come é com as transferências mega, hiper milionárias de clubes de futebol, que basicamente têm um passivo tão grande que se nós tivéssemos uma fração só desse passivo, levavam-nos da nossa casa com todos os nossos bens e punham-nos a viver na rua no nosso próprio país num instante, por isso, se alguém quiser também acusar algum tipo de racismo, o nosso próprio Estado, seja lá quem for que esteja a liderar, porque mais que aumentem a alavanca, porque o sistema político é sempre cíclico, vem o filho da puta que faz merda a mais, como a Passos Coelho, porreiro, e depois faz-nos com que a gente vote. A gente não, porque eu nem sequer voto, e podem criticar à vontade o porquê que eu não voto. Eu só votei 2 vezes em referentes a favor do aborto, porque lá está, eu não quero pôr um ser inocente com mulheres que não merecem ser a mãe do meu filho, pô-los neste planeta que está a ir pela pia abaixo num instante. O dia que eu encontrar a minha alma gêmea, que o meu próprio coração sempre disse à frente do meu cérebro que eu não posso fazê-lo com a mulher com que eu estou, seja ela com quem for, eu continuo a não perpetuar este sistema de miséria porque vou pôr mais uma vítima. Se eu soubesse o prémio que quando fiz a minha corrida contra o óvulo, para entrar dentro do óvulo e ser fecundado, eu tinha deixado toda a gente passar e segue-te à frente e boa noite, e foi pena não ter sido vítima de uma masturbação e ter acabado no fundo de um papel higiênico, no fundo de uma sanita, porque tinha sido o melhor destino que eu tinha feito. Mas já que cá estou, e não escolhi nascer, seja lá como for, isto é absolutamente ridículo, a forma como as feministas autoproclamam os direitos igualitários e querem se comportar exatamente como o expediente mais baixo do homem que se perpetua junto a uma esplanada de um café que não pode ver um rabo de saia que subia, e acabam por ser exatamente as mesmas prostitutas que não têm valor nenhum para apanharem-se com um homem realmente sério e construírem uma família, ainda por mais dentro deste contexto socioeconómico que a gente anda a viver. Mas lá está. O contexto da violação está, e obviamente que eu não defendo nenhum tipo de violação, vocês se quiserem ouvir podcasts antigos meus, ouvem perfeitamente então as minhas críticas em relação aos países muçulmanos e a Sharia Law que vem por aí fora, que basicamente são altamente proibitivos em relação à expressão equalitária que as mulheres o possam fazer, mas também não usem aquela muleta de algum tipo de ostracização social, que é absolutamente mentira dentro do contexto social que a gente vive, por exemplo, em Portugal, que quanto mais defendem a entrada de estranhos para a nossa cultura, mais esses estranhos vão impor a sua vontade para vocês não poderem exercer a vossa liberdade. Isso é altamente preocupante e já está a ser ditado. Isto que vocês estão a ouvir é uma convenção de advogados que houve nos Estados Unidos, porque este tema em particular está-se a tornar num objeto tipo litigioso tão inerente, tem que começar a ser discutido, porque para muitos advogados parasitários, porque, como se diz, aquela expressão que o inferno está recheado de boas intenções e advogados, é que realmente estes casos estão a ser prevalentes demais, e o homem, não tem absolutamente direitos nenhums em relação a algum tipo de insinuação que uma mulher faça, e se ela acha que anda com direitos reduzidos, então, quando for à Segurança Social reclamar os seus direitos e mais uma vez tirar uma fatia do meu cheque, tanto me custa a ganhar e vivo na miséria, então vamos lá ver o que raio é que anda para aqui a acontecer em nome da igualdade, porque isto não me parece nada igual. One more real case. Amherst expelled a male student, I'll call him Joe, based on a claim by a female student, I'll call her Anna, in October 2013, that he had forced her to perform oral sex more than 20 months before. The reality was that she had assaulted him, or at least seduced him, by performing oral sex when he was blackout drunk in her room. This was undisputed. We're going to leave this forum with the Republican National Lawyers Association to take you live now to the U.S. This myth proceeds from highly misleading, indeed fraudulent, surveys by prestigious establishment institutions such as the Association of American Universities. It's a long story why they want to exaggerate this, but they do. Survey in 2015 and a Washington Post Kaiser Family Foundation survey in 2015. These surveys studiously avoid asking students whether they have been raped or sexually assaulted. Why don't they ask? Because they know the vast majority would say no, and that's not the answer they want. So they ask questions such as, have you ever had sex when you were drunk? And if the answer is yes, they check it off as a rape. Or have you ever been subjected to unwanted forced kissing? Every yes is checked off as a sexual assault. Pronto, eu não sei se perceberam, eu deixo os clipes falarem por mim próprio, não gosto muito de comentar, eu simplesmente, o meu comentário basicamente foi selecionar estes clipes para vocês ouvirem, porque mais uma vez, como eu vou reiterar, e a repetição às vezes tem que ser martelada na cabeça das pessoas, é que isto é o futuro que vem, e estas reivindicações em termos de movimento liberacional das mulheres, porque as mulheres têm aquele pequeno problema de que realmente se cruzam com um perdulário que aparentemente dentro deste sistema marxista cultural são realmente os homens que escolhem ter para elas, que são os que menos valor têm, acabam por ficarem grávidas de um homem que não vale um cu e acabam por ficarem mães solteiras e ainda por cima as mídias propagam assim algum tipo de perpetuação de sistema em que a mulher liberal basicamente anda com 2 a 3 filhos de mão dada e tem que sustentar e pagar, seja qual for o pré-escolar ou a despesa no hospital que todos nós pagamos por ter sido construído e os ordenados médicos, mas tem que sempre dar algum lucro à parte do público / privado, à parte do privado, por isso é algo que é construído com o nosso dinheiro, do nosso cheque, mas tem que lucrar para o privado como se fosse um negócio inerente, e isso é, com licença, isso basicamente tudo já foi construído a custo zero, então o privado não tem nada que se queixar de qualquer tipo de lucro, a não ser a ganância, para continuarem a viajar nos seus jatos privados com um comitê atrás e a deixar uma enorme pegada de carbono, que é uma hipocrisia gigantesca, e continuar a perpetuar, por exemplo, o ambientalismo, porque nem sequer as pessoas percebem que o nosso planeta vive num equilíbrio solar tão ténue que qualquer desvio da órbita do nosso planeta, nem que seja por uma fração de graus, faz alterações climáticas, mas a solução dos nossos políticos que nos chulam, mas todos estes marxistas culturais, como vocês acabaram de ouvir, acabam por sempre dizer que a responsabilidade da mudança climática é nossa. Então eu deixo a pergunta, porque o planeta nunca teve um clima estável, a não ser que o mercado de bolsas de valores de investimento de acionistas continuam a investir, e quando nós chamamos investimento e eles perdem esse investimento, têm que sociabilizar a dívida, convencem-nos a nós próprios que nós somos o pior inimigo da própria mudança climatérica. Eu não percebo quanto mais plástica que a gente possa reciclar. Eu ainda estou à espera de um governo que diga, por exemplo, a uma corporação como a Coca-Cola para deixar de fabricar garrafas de plástico e voltar a implementar o vidro, que tem muito mais valor real, mas não inerente dentro da nossa economia, mas causa uma falha de lucro. E aí vêm os lobbies, que basicamente acabam por nos sentir fazer culpados e sentir-nos um cancro do nosso planeta, quando há certamente CEOs que andam por esse planeta fora a ganhar dinheiro a mais e a fazer coisas construtivas a menos para a subsistência do nosso planeta, a fazer-nos sentir culpados e a fazer-nos reciclar a troco do nosso dinheiro uma mudança climatérica, que eu não me parece que o dinheiro e o planeta tenham algum tipo de interação em relação ao equilíbrio que realmente existe neste planeta. É absolutamente absurdo, mas eu não quero. Talvez eu guarde para um próximo podcast o que raio é que é este movimento também de pagarmos cotas de carbono e etc. Mas já agora eu queria-vos mostrar, só para rematar, este tópico da violação, e mais uma vez, eu não defendo, obviamente, o sexo forçado em relação a um sexo que fisicamente é mais fraco, mas psicologicamente é terrorista, porque todos nós temos as nossas vantagens e virtudes e somos todos iguais uns aos outros, e muitos homens também destroem mulheres por dentro, e há muitas mulheres que também destroem homens por dentro, e por isso, vá lá. Vamos lá ter um diálogo construtivo, deixar-nos de merdas. E, enfim, então vamos ouvir uma definição que é, mais uma vez, dentro deste congresso de advogados, que através das definições da Universidade de Duke, o que é realmente a violação através de uma mulher. Vamos ouvir as definições absolutamente ridículas e vamos lá pensar muito seriamente, e isto agora é só para homens, quantas mulheres é que não se põem bem mais a jeito do que isto e depois acordam no dia seguinte arrependidas e usam estas cláusulas em nome da igualdade absolutamente injusta para se justificar em relação ao erro que cometeram, porque até nós próprios homens cometemos o erro de ir para a cama com as mulheres erradas. Vamos ouvir. Which of course did not make the accused male a criminal. His drunkenness was deemed irrelevant. He tried to transfer to another school after being expelled, but his acceptance was rescinded because of Occidental's decision. He's now suing Occidental, and I hope he'll win. Now imagine yourself at Duke University, home of the infamous Duke lacrosse rape fraud of 2006, which was mentioned, in which the university's president, the administration, much of the faculty, and the media formed themselves into a guilt-presuming rush-to-judgment mob, bent on ruining the lives of three innocent young lacrosse players who were falsely accused of a brutal gang rape that later was proved to be a total invention. 11 years later, the fates of any accused Duke students are in the hands of people such as Sheila Broderick, Duke's, quote, gender violence intervention services coordinator, end quote. Ms. Broderick has asserted that if campus disciplinary panels, and I'm quoting again, say he's not responsible, you and I know that he's responsible. And that's, at the end of the day, all that really matters, end quote. In other words, according to this powerful Duke official, all males accused by females are guilty, no matter what the evidence. The University of Wyoming has an interesting official definition of sexual assault in its disciplinary code. Quote, anything less than voluntary, sober, enthusiastic, verbal, non-coerced, continual, active, and honest consent is sexual assault. By that standard, having sex even after clear assent that is less than enthusiastic or nonverbal or not quite continual or apparently enthusiastic but later said to be insincere is by definition sexual assault. E pronto, aqui está a definição do assalto sexual em relação a algum tipo de mulher. É aquela, basicamente, quando tiver a consumar o ato, tem que estar reafirmamente a interromper, basicamente, a excitação que existe dentro do ato sexual em particular, sempre a justificar, estou a se rir, estou a aprovar, estamos sóbrios, estamos porreiros, pá, eu admito, eu assumo, e pá, mas a sério, isto é o que as pessoas que tipo, estão a sair com alguma formação, isto foi de... Apesar de ter sido proliferado na Universidade de Duke, foi na Universidade de Yahomi que foi perpetuado. Epá, estas regras são mesmo reais. Isto realmente tem algum tipo de justiça social? Isto realmente é alguma coisa que tem alguma coisa a ver com algum tipo de igualitariedade? Mesmo? Mesmo, é que isto é absolutamente ridículo e eu não sei por que raio é que o mundo se anda a regir desta maneira, porque as pessoas estão-se a tornar completamente disfuncionais. Não é por nada, mas a relação entre um homem e uma mulher e a criação de uma família, não só os fatores económicos estão envolvidos na forma como os casais se divorciam por causa dos fatores económicos em que realmente... um dos cônjuges tem sempre uma família que consegue arranjar o conforto económico mais evidente para a família e até o fator feminino acaba por corromper-se. É porque eu fico um bocado atónito porque raio é que muitas mulheres escolhem fazer um filho com aquele homem que depois assim que o filho ou a filha nasce acabam por abandonar e fazer dele uma criança disfuncional para o futuro. Por fatores socioeconómicos, e isso para mim é absolutamente ridículo. Então, afinal, que raio é que é o amor? E eu não, mais uma vez, não vou definir o que raio é que é o amor, mas é algo um bocado subjetivo demais para estar a ser trocado por trocos, mas é exatamente isso que está a acontecer. E mais uma vez, então agora vou migrar um pouco, e desculpem lá hoje... Não é os meus melhores dias, eu só imponho a mim próprio gravar um podcast por semana, independentemente de como me sinto. Agora vamos migrar mais uma vez para, basicamente, o que os mídia e os nossos líderes nos andam a convencer para nós nos comportarmos como homens e mulheres desta maneira absolutamente ridícula. Que só destrói vidas que não tiveram a culpa de nascer, como todos nós andamos a nascer hoje em dia. Muitos deles sem pai ou sem mãe, porque por digamos, algum tipo de propaganda libertária do ponto de vista dela e problemas muito socioeconómicos do ponto de vista de incompetência masculina, muito genericamente falando, porque a carapuça só assenta a quem lhe serve, mais uma vez. Mas basicamente andamos a dar ouvidos a estes líderes que vivem nas suas torres de marfim, com os muros mais altos do planeta a reclamar o globalismo, como eu estou farto de repetir. Então vamos ouvir, por exemplo, vamos ouvir este criminoso, da mesma maneira que eu falei do Zbigniew Brzezinski, que morreu e o planeta até agradece como um suspiro de um conspirador da Guerra Fria que nunca desejou nada mais. Com o conflito termonuclear entre a ex-União Soviética, que a Rússia é absolutamente diferente, e os Estados Unidos, e até houve eventos dentro de submarinos com ogivas nucleares que um comandante, num submarino evitou uma catástrofe nuclear porque não acreditou nas ordens do seu superior, e esse homem, que eu nem sequer sei o nome e devia saber, e tinha mais que a obrigação de saber, e toda a gente me ouve, devia saber o que é que eu estou a falar, tem mais mérito que a puta de um golo que o Cristiano Ronaldo marcou em nome de um clube espanhol, whatever. Há pessoas neste planeta que merecem um lugar na história que nós devíamos saber na ponta da língua e continuamos a perpetuar, eu próprio sou vítima disso. aquele sistema estúpido dos globalistas que nos forçam este globalismo em termos socioeconómicos. Vamos ouvir esta besta, este asno de Donald Rumsfeld, que era o assessor da defesa, que basicamente aconselhava o filho Bush, que não passa mais que um pseudo-deficiente que governou os Estados Unidos durante 8 anos. Mas devido aos eventos do 11 de setembro, e eu não sei se quando estivermos a festejar, se quando estivermos dentro da data do 11 de setembro, eu vou fazer um podcast de 9 horas a falar do 11 de setembro, que é um daqueles assuntos que eu até me recuso a comentar com as pessoas, senão, coitadas, vão ficar ali a ouvir-me como se eu estivesse a dar uma palestra e ninguém pagou pela entrada, e eu não quero desperdiçar o meu latim para quem não está disposto a ouvir o que eu estou para aqui a dizer. Eu quero-vos mostrar de onde é que vem, de certa maneira, este discurso marxista cultural. Eu vou-vos mostrar 2 exemplos, basicamente, que são os seguintes. Donald Rumsfeld, que basicamente pegava no filho Bush e dizia assim, pá, eu e o Dick Cheney andamos aqui a ditar as políticas em nome dos poderes acima de ti, porque tu és um disléxico mega deficiente que anda por aqui a governar os Estados Unidos. E então eu vou-vos mostrar o que é que aconteceu. As palavras desse homem na véspera, no dia 10 de setembro de 2001, antes do atentado, que na minha opinião 2 mais 2 são 4, e se vocês acham quanto é que custou a operação do 11 de setembro, apesar do Bin Laden ter morrido umas 7 vezes antes de ser tirado ao mar, porque segundo a religião islâmica que vivem no meio do deserto, têm que ser atirados ao mar. Muito convenientemente, a Besnair Bhutto testemunhou com um diplomata antes de ter batido com a cabeça num tablier, porque foi alvejada num país muçulmano, porque ia ser uma líder feminina e justa. Enfim, eu vou guardar este tópico, mas vamos ouvir o Donald Rumsfeld na véspera do 11 de setembro, onde o avião bateu no quadrante do Pentágono, em particular, onde estava a ser investigado este crime fiscal, que para mim foi o preço do 11 de setembro pago pelos serviços de inteligência americanos e adjacentemente Mossad e MI6. Só um breve clipe, isto passou na televisão, ou até lembro-me, na véspera do 11 de setembro, é só um soundbite, ouçam. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. Ok, o homem disse que não consegue 2.3 trilhões de despesa na véspera do 11 de setembro. 2 trilhões. Alguém faz ideia do que isso é? Tanta gente jogou no Euromilhões por um prémio este fim de semana que nem sequer chega aos pés de... Vou repetir. 2.3, não é milhões, não é bilhões, trilhões de despesa. Ok, pronto. Este homem, obviamente que se alguém o mandasse para Guantánamo Bay e o torturasse, ele chibava-se num instantinho. Como é que foi perpetrado o 11 de setembro, em que, muito coincidentemente, a ala, que um avião que foi de contra ao setor que estava a ser, digamos, remodelado para sobreviver a algum ataque terrorista dessa natureza, coincidentemente também era onde estava a contabilidade de qualquer tipo de corrupção da própria instituição. Logo no dia seguinte. Mas, como até os criminosos, que são os melhores advogados deles próprios neste planeta, esta semana que passou, falou no The View. E o The View é um programa matinal de uma cambada de feministas que têm as ideias completamente erradas e continuam a difundir este marxismo cultural, que continua a afundar-nos completamente todos os dias. Este próprio homem, como ele sabe as implicações das palavras que ele próprio diz, porque ele quando mente de uma forma que ele sabe que está protegido legalmente, mas quando ele próprio é empurrado para uma situação em que não existem provas, e eu agora quero recuar um bocado em termos de, mais uma vez, esta cabala que existe, e eu não defendo nenhum líder, mas em relação à eleição do Donald Trump e as implicações que a Rússia teve para ganhar as eleições, porque este movimento marxista cultural ou feminista queria uma mulher na Casa Branca, por mais corrupta que ela fosse até à quinta casa, não se resignam e continuam a apontar o dedo ao Vladimir Putin. Então vamos lá ver uma coisa. E a América fica muito, muito além de ter algum tipo de justificação de influenciar as eleições de algum tipo de outro país que sempre tem algum interesse geopolítico, nomeadamente petróleo, ou algum tipo de recursos naturais que representa algum tipo de riqueza que exportem para a China, para... Enfim, etc, etc. Então vamos ouvir este mesmo representante dos assassinos que ainda hoje catalisaram, através do 11 de setembro, a vivermos neste novo mundo em que o terrorismo é considerado uma coisa sensacionalista e oprimida para qualquer cidadão inocente, como todos nós, que nunca fez mal a ninguém, pagarmos o preço para não avançarmos com algum tipo de evolução, antes, pelo contrário, está a ser cada vez mais prevalente. Eu não sei como é que ainda ninguém conseguiu fazer a relação de os nossos impostos pagam pelas bombas por sermos aliados dos Estados Unidos em bombardearmos aqueles países do Médio Oriente, porque são os terroristas do 11 de setembro, que é uma história mal contada, e etc, e etc, e depois eles vêm para cá e arrebentam-se entre nós, e continuamos de braços abertos a tentar receber mais em nome do Kumbaya, e não vamos a lado nenhum, isto é absolutamente ridículo. Então vamos ouvir o Donald Rumsfeld, na semana passada, a falar no The View, um programa de mulheres que acham que, por se terem nascido mulheres, a opinião delas conta mais do que seja lá o que for que vocês tentem imaginar. Vamos lá ouvir o Donald Rumsfeld, até a falar como, lá está, ele é o melhor advogado sobre ele próprio. Vamos lá então perceber, dentro de um alto representante que catalisou o mundo se gerir como hoje em dia se anda a gerir, devido àquelas duas torres terem caído porque tinham ambiente a mais e a demolição era cara demais para realmente até foi tipo um 2 em 1, vamos ouvir o Donald Rumsfeld em relação às implicações da Rússia. Este criminoso vai falar mais verdade neste momento, porque ele sabe que não pode ser implicado em algum tipo de crime. Digamos, dentro da versão oficial, ele está a jogar as cartas certas com um monte de feministas fervorosas que perderam a perspectiva realista do mundo que lhe está à volta. Vamos ouvir. Some similarities right now going on. I mean, there was a break-in in the Watergate complex. In this case, there was a Russian break-in on the internet. Similar, no? There are other things I have here. There were many similarities. He fired, what's his name, Archibald Cox, the lead investigator. Trump fired his lead investigator, Comey. Mm-hmm. I think drawing those, suggesting that we're at a point that approximates Watergate, I think is a stretch. You know what, Don, I really believe this is worse, because the Russian interference, we have a foreign nation interfering with our election. You don't think that that's unbelievably sad for this country? That's scary. And there is an investigation going. I mean, if he is found to have... And we'll find out what the investigation proves. Should he be impeached? But we don't know the answer. If it's true, should he be impeached? If it's true, what is it? If his administration colluded with the Russians to win this election, should he be impeached? I haven't seen any evidence that they have colluded. If. Why would I want to if that? Hypothetically, Secretary. Why do you want to engage in hypotheticals? Because it could become a reality. This man was elected President of the United States. There is an investigation on the subject you've cited, which is perfectly appropriate. Right. Every administration has investigations. And a special prosecutor. Nothing has been concluded, but I have a sense you may be jumping to conclusions. No, but why don't we... But it's a hypothesis. No, but she's not jumping to conclusions when she says it is a fact that the Russians interfered in the election. We know that for a fact. Do we think other countries haven't had messed around in our country before. There, lots of countries are interested in. So it's okay then? This is okay. No, it's not okay. This is we're supposedly okay. these are enemies of the United States. Yeah, but you're taking a leap from another country horsing around in our business. Yeah. And collusion. And there is an enormous difference. But if there is collusion, isn't that an impeachable offense? E pronto, vocês ouviram um criminoso de alto gabarito, um dos homens que, se me trouxessem a casa e eu ia chamar meia dúzia de manos, a gente arrancava a verdadeira razão do qual o 11 de setembro aconteceu, a justificar-se ele próprio que entre cinco feministas fervorosas, e mais uma vez eu tenho que reiterar que a palavra feminismo e machismo são os dois lados da mesma moeda, se uma é tão feia, a outra também tem que ser feia, temos que nos considerar pessoas, temos que nos julgar pelo valor que temos individualmente, mas aí está, quer dizer, então... Em termos mediáticos, eu nem sequer percebo, afinal, como é que o Trump ganhou, porque ele ganhou as eleições, mas a gente falha em ouvir, e eu sei que em termos de maioria democrática como nós exercemos as nossas eleições aqui na Europa, em termos individualistas em relação aos países dos Estados-membros, apesar de Bruxelas ditar, impor, e ditar vem de ditadura, e impor vem de imposição as políticas através de Bruxelas, realmente em Portugal, como é um país com um núcleo de, sei lá, estamos em quê? 12 milhões de pessoas, em que para aí 2 ou 3 milhões são estrangeiros e não percebem a nossa cultura, mas estão naturalizadas e na boa, e se tiverem legais eu aceito, porque eu próprio também ainda continuo com a minha porta aberta, que se for migrar para um país diferente por razões económicas, eu vou socialmente me adaptar ao país em que eu vou migrar. Agora, quando vêm para aqui tentar mudar a minha sociedade em termos de ganhar do meu cheque, eu fico um bocado pior-se com essa merda, enfim... Mas aqui está um criminoso que nem sequer quis, digamos, envolver em algum tipo de... Isto não passou no telejornal, obviamente, não é? Só passa às transferências dos clubes milionários que têm um passivo gigantesco em relação a jogadores que até são estrangeiros, que vão ser transferidos para outro sítio e devido ao lucro milionário da transferência continuam a não pagar o passivo, mas na boa a gente paga essa merda. A gente paga essa merda e batemos palmas em relação a isso. Aqui está o homem, não se quis sequer envolver ou chafurdar nesta estupidez de continuar a correr nos mainstream media em relação à realidade que está a acontecer hoje em dia. Isto porquê? E aqui vem o tal clipe que o tal bacano partilhou comigo, que eu depois deixo o link no meu site. O José PH VSS, ou Joseph VSS, não sei, a cena colada, devido a eu compreender o inglês tão bem como o português, fica assim um bocado diluído na minha ignorância, não estupidez, é porque eu não sei. Ele partilhou um clipe comigo de um congressista, que eu nem sequer sei se ele é, e desculpem lá o bater dos talheres, mas basicamente vem daqui a tal parte em que as pessoas andam a iludir em relação a certos representantes, e logo a seguir eu vou-vos dar mais uma pérola da Maxine Waters. Se ouviram o podcast da semana passada vão se rir ainda bem mais, mas isto é daqueles tais congressistas que não aparecem na televisão, apesar de outra asna que sinceramente via bater com a cabeça no chão 3 vezes a ver se começava a dizer qualquer coisa inteligente. Vamos ouvir então este... Chama-se Trey Gowdy, ou Gowdy, eu acho que diz-se Gowdy, a falar de como os mídia andam a propagar a informação errada para cima de nós. Vamos ouvir, e obrigado, depois deixo o teu link no site. Vamos ouvir. Before I take your questions, this is the part I want to say this if they were all of the people in the media here. Breaking news, the media is not your friend. And if you ever doubted that, if you ever, and if they were here, they'd say, well, no, we're not your friend, but we're also not your enemy. Watch the coverage of this presidential race. Watch it. All pretense of objectivity has been surrendered. Look at the headlines. Look at the word count, even in local articles. They have surrendered. Look at, I'm not a big fan of WikiLeaks. One of the things I love about being a Republican is we don't have a different set of rules for our friends and enemies. But we're not relativists. I don't think you want to hack into people's emails. So I haven't read them. But I've read stories about them. How about we just go with that? The guys at Politico were getting their articles approved by John Podesta. But, Politico may not be a big name in Greenville, but it's one of the two major news magazines in Washington, The Hill and Politico. And you've got a senior political writer for Politico asking Podesta, hey, is this article okay? You've got a CNN contributor, whatever the hell that means, and Donna Brazile, feeding questions? They're not our friend. E pronto, ouviram de um congressista republicano, e agora não me levem a mal. Eu no podcast anterior até falei em relação, só um bocadinho, falei em relação ao assassinato absolutamente óbvio do Seth Rich, que basicamente era dos líderes do DNC, que é o Democratic National Whatever Convention, ou o que é. Ele era o responsável que andava a despejar informação para o WikiLeaks que muito convenientemente os mainstream media consideram que é algum tipo de agente russo, por isso foi assassinado de forma muito suspeita, muito convenientemente na altura, por causa dos e-mails que foram providenciados do Panera. E o Panera, basicamente, a conta dele foi hackada em termos de divulgação para os mainstream media que nunca divulgaram a informação em termos reais. E agora vamos lá falar realisticamente. Só para terem uma noção, e eu vou já dar um exemplo a seguir, só para terem uma noção de quanto estes congressistas e os nossos próprios líderes em Portugal caem no mesmo erro, porque eu continuo a não perceber por que raio é que eles continuam no Parlamento com grandes computadores à frente, pagos pelo dinheiro dos nossos impostos, e quando iam simplesmente estar a tomar atenção à discussão. Basicamente o Panera, a conta dele de e-mail foi hackada e deu todo aquele escândalo que foi divulgado no WikiLeaks, que hoje em dia ainda é usado como o Donald Rumsfeld, que é um criminoso de primeira ordem, continua a justificar-se mesmo publicamente, tipo, eu não sei de nada, eu não salto a essa conclusão porque ele tem muito mais a perder do que aquelas feministas, as cinco, estavam sentadas à volta dele, que não querem, que não têm qualquer tipo de repercussão porque são estrelas mediáticas, não são nenhum tipo de analistas geopolíticas com algum tipo de credibilidade, apesar de quem as ouve tem o máximo de credibilidade. Mas, basicamente, o escândalo dos e-mails que fez com que viesse ao de cima que Hillary Clinton tinha um servidor privado e andava a trocar informações exteriores através dos e-mails do Panera, o hack que aconteceu, que é atribuído sem provas ao governo russo, basicamente foi um hack a uma conta de e-mail bastante genérica, como todas aquelas que nós usamos, em que a password do homem era password, p porque há certos campos, dito em inglês, que é insert password here. E o bacano escreveu insert password here, escreveu password. E eu não sei qual é o nível de destreza que qualquer hacker na Rússia tenha que ter para adivinhar uma password chamada password, porque é daqueles... É daquelas coisas bem genéricas em termos de... como é que é possível? Quer dizer, estas pessoas que andam a legislar a liberdade de discurso e a própria liberdade que existe na internet continua a ser suprimida a passos largos por cada bomboca que rebenta na Europa, e a chamar-nos a nós próprios de extremistas porque não concordamos com a opinião oficial dos governos em posição de mandar em nome de instituições financeiras que só têm o interesse de dividir as pessoas e continuarem a perpetuar este sistema retrógrado. Alguém que com algum tipo de responsabilidade dantesca a nível de geopolítica mete uma password, porque abaixo da caixa de algo diz insert password here, e ele escreveu password. Eu sei que semanticamente quase que parece uma piada, mas esse é o facto que nunca deu na televisão. É mais fácil dizer que a culpa é da Rússia, porque o Julian Assange é muito mais fácil pô-lo naquele campo. E este congressista em particular até não achou muita piada, diz mesmo que não é muito fã do Wikileaks, e eu próprio também admito que o Wikileaks só saltou para a relevância mediática quando facultou aquelas imagens de bombardeamento no Iraque de um cameraman que alguém na cave do Pentágono, no comando de um drone, achou que aquela câmara era uma Kalashnikov e então matou gente inocente, e isso foi um grande choque, apesar de num live leak já tinha havido vídeos bem piores e prevalentes e em termos cronográficos bem mais antigos do que isso. Independentemente disso, não é um agente russo. O Wikileaks só está a dar aquela informação óbvia para quem está atento ao ambiente geopolítico que acontece neste planeta e à forma como as pessoas que andam a pagar a conta das bombas continuam a defender a perpetuação de guerras num lado e igualdade numa sociedade pacífica sem justificação nenhuma, fervorosamente, diga-se passagem. E então este é o ponto em que a gente está. Um hack russo, basicamente, e continua a não haver provas contundentes em relação à justificação do porquê que o Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos. Continua, eu nunca vi na minha vida os mídias todos em concertação em relação à agenda, mesmo que ele tenha ido ao Médio Oriente e Israel e ao Vaticano, que sinceramente deviam ser excomungados num instantinho, se existisse alguma justiça dentro do contexto marxista cultural que se torna numa hipocrisia dantesca, a continuar a acontecer. E então, o que é que isto tudo quer dizer? Quer dizer que estamos completamente enganados, e eu não sei se ultrapassa o bom senso, se ultrapassa a compreensão das pessoas, ou então isto tudo não passa de uma grande campanha de marketing, até a nível político, em que corre sangue em nossos nomes, em que a própria ciência já... E lá está, isto não passa no National Pornographic, eu digo isto no gozo. Há certos avanços científicos que realmente acabam por quase como justificar, de certa maneira, o contexto em que a gente vive. E em relação ao contexto em que a gente vive, eu gostava só de dar o alerta, eu não quero ser paranoico, que chegue, mas existe realmente algo que consegue manipular a forma como nós pensamos em termos de empatia, que é algo que devia vir do coração, mas aparentemente a ciência neurológica já conseguiu identificar a vertente em que nos faz ter algum tipo de empatia. Isto é da máxima importância. Eu vou-vos pedir que tomem mesmo atenção a este termo. Eu, de alguma maneira, quero adaptar esta, droga em relação ao nome deste podcast em particular, porque pode ser algo que seja bastante evidente no futuro, quando nós somos, ou quando respondemos, como já me aconteceu a mim, a ir a uma entrevista de trabalho, porque estava desesperado por emprego, em ir quase compactuar com um esquema de pirâmide, e sempre achei absolutamente estranho, no meio de um núcleo de 50 pessoas, que eu nem sequer tinha dinheiro para investir, a forma como aquelas pessoas tentaram me incumbir de compactuar com o sistema delas, porque aquelas pessoas viram potencial. Mas isto na altura não havia, e isto pode hoje em dia ser muito disseminado. Eu agora estou a ser um bocado conspiratório, mas acreditem que as pessoas que vivem dentro do mundo do marketing, e eu a seguir vou-vos dar um exemplo mais contundente em relação a um homem que fez stand-up e morreu aos 33 anos, e eu sempre achei que acho estranho as pessoas que são altamente visionárias, independentemente da carreira de arte que tenham exercido, morrem muito prematuramente, porque pareciam que a chama deles estava a queimar tão alto, é que morreram muito prematuramente. Mas eu quero-vos introduzir a algo chamado oxitocin. Não é Oxycontin, que é um substituto legal da heroína nos Estados Unidos, e desde que o Afeganistão continua a plantar papoilas, a heroína baixou de preço a nível mundial. É um problema que a Rússia até sofre devido aos Estados Unidos estarem a proteger as colheitas das papoilas que proporcionam o ópio e a heroína no Afeganistão, que até parece que foi um dos motivos da invasão, porque os hijackers vieram da Arábia Saudita, por isso logicamente não têm investido no Afeganistão. E tal como eu comecei o podcast, um atentado que matou 90 pessoas corre a rios de tinta, mas quando o Trump deu o avalo para um bombardeamento do Moab, Mother of All Bombs, matou bem mais gente do que isso, mas até é difícil encontrar a informação específica de quanta gente é que ele matou com aquela bomba, porque este atentado, que só serve para suprimir na nossa sociedade a nossa própria liberdade, matou 90 pessoas e fez mais 200 feridos, mas a Mother of All Bombs matou, não sei, e frio, não sei, porque é difícil saber concretamente. Porque, como quem diz, quando eles matam eles próprios, meu Deus, vamos suprimir a vossa liberdade. Quando nós matamos eles próprios, foi justificado, na boa. E é assim que o mundo vive. Mas já agora, vamos então ouvir o que é este derivado químico que pode influenciar a opinião de toda a gente de uma forma milagrosa, porque mexe mesmo com a química e as sinapses do nosso cérebro. E isto é um neurocirurgião a dar uma conferência através de um derivado, de um composto que influencia o nosso próprio pensamento. E as primeiras pessoas que estão na linha da frente são as pessoas que nos querem vender um produto que a gente não precisa de adquirir, em troca de mais uma fatia dos impostos para matarmos pessoas que não merecem morrer. Vamos ouvir, familiarizem-se com este termo, oxitocin. Jorgen, it's officially the grooviest hormone on earth, because oxytocin's by now famous. It causes bonding between mothers and infants, and pair bonding between monogamous couples, and it makes you more expressive and emotionally sensitive and more cooperative and more charitable and more trusting. And there's a whole new horrifying field of neuroscience called neuromarketing, where if you spritz oxytocin up people's noses, they're more likely to believe all sorts of gibberish and nonsense of people trying to sell tell you stuff, whether it's their political viewpoint or some gee-gaw. I mean, if they could spray oxytocin through the vents in, like, Costco all over this country, what that would do to the economy of, like, sort of the nonsense that people would buy. Okay, so oxytocin promotes pro-social behavior until you look more closely. And what recent work shows is that's exactly what oxytocin does. It makes you much more cooperative and generous and charitable and all of that with people who you categorize as being just like you. It makes you more pro-social towards in-group members. And when it comes to out-group members, it makes people more xenophobic and more preemptively aggressive and less cooperative. And the greatest study showing this was a couple of years ago. And this was a group in the Netherlands where they got their usual sort of lab rats, which was college volunteers from some, like, university there. And what they did was they gave everyone the standard classic problem in philosophy, the runaway trolley problem. Is it okay to sacrifice one person, push them in front of a runaway trolley to save five? And there's a whole world of research done on that. So they sort of established the baseline levels at which people would be willing to push somebody to save five. Now what they did was they gave the person they were pushing onto the track a name. A third of the time, the person would get a name that apparently is just like your stereotypical Dutch name, Dirk or Peter or something like that. A third of the time, or the remainder of the time, either of the two groups that people in Holland tend to have a lot of out-group hostility towards, Germans, oh, that's right, World War II, or people with Muslim names. So now you've got the scenario, do you push Dirk in front of the trolley? Do you push Otto in front of the trolley? Do you push Mahmoud in front of the trolley? And what they show is, give people oxytocin, and they're less likely to sacrifice Dirk, whereas they can't leap fast enough to push Wolfgang and Mahmoud. They're under the tracks. Oxytocin doesn't make us nicer. It makes us nicer to people we're already predisposed towards being nice to. It exaggerates us-them contrasts. Oxytocin, aí está. Já sintetizaram uma molécula que permite manipular o nosso cérebro a achar que gostamos de algo tão genuinamente como se fosse algo que a gente adora quando estamos... digamos, a amar alguém, ou até como eu sempre achei que o amor incondicional só vem da parte dos animais, porque nós, como seres humanos, andamos aqui tão confusos que só andamos a dar facadas nas costas uns aos outros. Mas aí está sintetizada a molécula, pode ser espalhada de uma forma odorífera, numa sala de conferências em relação a que alguém possa vos prometer algum tipo de carreira profissional em troca do pagamento de... algo que seja o mais parecido com um esquema de pirâmide, em que, cuidado, isto é o futuro, porque basicamente sempre foi assim, até dentro da Guerra Fria. Hoje em dia os biólogos marinhos sabem que as baleias comunicam entre oceanos através de vibrações subsónicas que se espalham pelas ondas do oceano, porque a água tem propriedades muito esotéricas em termos de espalhar o som, em que basicamente elas falam umas com as outras, com oceanos de distância dentro da nossa definição oceânica, porque para os animais não existem fronteiras, em que basicamente foi algo que foi largado no final da Guerra Fria, porque basicamente os americanos espalharam microfones pelo leito dos oceanos por este mundo inteiro para detectar submarinos russos. E quando a Guerra Fria acabou, e parece que evidentemente está a ser reanimada para algum tipo de contexto de, digamos, reafirmação de armamentos nucleares e o reenforço de armamento nuclear para aniquilar o planeta mais de 500 vezes, porque o Trump ganhou as eleições e não foi a puta da Hillary Clinton só porque era mulher e é uma assassina de primeira classe, o Trump continua a ser ostracizado pelos mídias, apesar de estar a jogar o jogo geopolítico comum que continua a perpetuar a nossa autodestruição a partir do nosso cheque e a vitimizar pessoas que não têm culpa de nada, a levar com bombocas em cima. Lá está, quando a Guerra Fria acabou, passado uns anos, foi doado esse sistema de microfones que existe debaixo do leito aquático para estudar a fauna marítima, e então os biólogos marinhos descobriram que as baleias falam umas com as outras. Mas o que é que aconteceu aqui? aconteceu que, basicamente, algo que foi feito para ajudar à aniquilação do ser humano interplanetário, das mesmas pessoas que nos ditam pela boca e ensinam nas universidades que é assim que as coisas são, apesar de, obviamente, não é assim que elas são, porque daqui a história é sempre cíclica. Se há alguma coisa que a gente tem que aprender com a história é que daqui a 500 anos vamos nos rir com as crenças que as pessoas há 500 anos acreditaram. E se vocês acham que estamos a viver tempos altamente monumentais, não. Se tudo correr bem, daqui a 500 anos as pessoas vão olhar para a nossa história e vão se rir das nossas crenças neste momento como se fossem arcaicas e absolutamente ridículas. Se há alguma lição da história que a gente tem que aprender com, porque a história é sempre cíclica, até ao ponto que as pessoas percebam que o ciclo pode ser quebrado através de algum tipo de conclusão, que afinal, quando a gente perpetua o mesmo erro constantemente, estamos a ter atitudes insanas, e então se fizermos algo diferente, chama-se revoluções, que mudam a história para sempre, cá estamos. É exatamente isso. Já descobriram uma molécula que manipula o nosso cérebro e a nossa opinião para nos vender um produto, porque obviamente que isso vai ser implementado sempre. Primeiro, em relação à guerra contra a mentalidade social das pessoas que têm para pagar, e só depois, quando isso ficar obsoleto, é que é vendido no pão de açúcar como o spray para fazer com que aquela bacana goste de mim. Ou qualquer coisa do género. Mas vá lá. A ciência às vezes pode ser regida quase como uma religião, porque até não sei quanta percentagem dos 90 e tal por cento de cientistas que dizem que a mudança climática é uma verdade, é 90 e tal por cento num nicho de menos de 9% de cientistas, porque nem todos os cientistas têm a educação ou estão formados no campo geoambiental para dar tal tipo de propagação. E sinceramente, isto também há de ser um podcast que um dia faço, qualquer desvio da órbita planetária, qualquer que nós não temos, nem podemos pagar os impostos que quisermos, a órbita do nosso planeta e a forma como o Sol, que é uma das fontes da nossa vida, luz e água, se comporta, não há impostos que a gente pague, e geralmente as pessoas como o Al Gore, que até em 2014, que andou sempre a prometer que os níveis do oceano iam subir, e ele em 2014 comprou mais uma mansão junto à praia, porque se ele está tão certo de que os níveis do oceano vão subir, não sei porque é que ele há de continuar a investir em mansões perto à praia. E o documentário dele da Verdade Inconveniente basicamente dizia que em 2012 a Inglaterra só ia ver neve nos snow globes, que é basicamente aquelas coisas que têm água, que a gente vira ao contrário e parece que está a nevar. E nós já desde 2012 passámos por invernos bem mais rigorosos do que isso. E a própria NASA tem um programa que anda a espalhar partículas de alumínio para refletir o sol. E isso. A própria Groenlândia em inglês chama-se Greenland, porque debaixo daquele manto de gelo existe uma floresta, porque houve uma mudança catastroficamente ambiental que não teve nada a ver as fábricas, e mais uma vez o poder lhes obriga a cola a meter mais uma vez garrafa de vidro e não de plástico para não poluir o ambiente, porque mais que eu reciclo com os impostos que vêm do meu cheque para sustentar esse sistema todo, não vale a pena, é absolutamente frustrante. Eu não me sinto culpado por estar a matar o planeta, eu não construo centrais nucleares, se bem que isso é outra conversa também, eu não ando a meter toneladas de plástico por uma questão de custo, vender o meu produto mais barato do que vender o vidro, e o vidro até perdeu o valor, mas se nós estivéssemos numa situação de sobrevivência no meio do mato, um copo de vidro é bem melhor que um copo de plástico. mas não dá para perceber. E agora vou começar a rematar este podcast, que já está, deve estar tão comprido que eu nem sequer sei em que fase é que eu vou. Mas agora vou puxar dois artistas de stand-up americanos que já morreram, um prematuramente e outro por idade, digamos. Correu o ciclo natural, mas fez o que ele fez. Portanto, vamos ouvir o Bill Hicks, que morreu aos 33 anos com um cancro no pâncreas, se não estou em erro. 33 anos. O homem era um visionário. E hoje em dia parece que ainda precisamos da comédia para dizer realmente as coisas que realmente interessam, disfarçadamente, para estes marxistas, como ouvimos na Universidade do Evergreen, continuarem a perpetuar a sua mensagem proibitiva de qualquer tipo de discurso. Mas é um nicho que ainda continua a passar despercebido, e espero que muito mais anos, e não só, a gente volta um bocado para trás e permite esta gente, toda a gente, falar o que sente. Vamos ouvir um bacano que morreu aos 33 anos, altamente visionário, chamado Bill Hicks, em relação ao marketing. E isto do marketing tem a ver com aquela molécula sintetizada que foi descoberta agora, do Oxytocin. Vamos ouvir então o que é que este homem, antes destas descobertas, um visionário autêntico, achava do que é o marketing. Oh man, I'm not doing that, you fucking evil scumbags. Oh God, I'm just trying to plant. Desculpem, o clipe não estava no sítio que eu queria, vamos começar de novo. By the way, if anyone here is in advertising or marketing, kill yourself. Just a little thought. I'm just trying to plant seeds. Maybe one day they'll take root. I don't know. You try. You do what you can. Kill yourself. Seriously, though, if you are, do. No, really. There's no rationalization for what you do, and you are Satan's little helpers, okay? Kill yourself, seriously. You're the ruiner of all things good, seriously. No, this is not a joke. It's going to be a joke coming. There's no fucking joke coming. You are Satan's spawn, filling the world with bile and garbage. You are fucked, and you are fucking us. Kill yourself. It's the only way to save your fucking soul. Kill yourself. Plant seeds. I know all the marketing people are going, he's doing a joke. There's no joke here whatsoever. Suck a tailpipe, fucking hang yourself, borrow a gun from a Yank friend. I don't care how you do it. Rid the world of your evil fucking machinations. Okay, whatever, you know what I mean. I know what all the marketing people are thinking right now, too. Oh, you know what Bill's doing? He's going for that anti-marketing dollar. That's a good market. He's very smart. Man, I am not doing that, you fucking evil scumbags. Oh, you know what Bill's doing now? He's going for the righteous indignation dollar. That's a big dollar. A lot of people are feeling that indignation. We've done research. Huge market. He's doing a good thing. God damn it, I'm not doing that, you scumbags. Quit putting a goddamn dollar sign on every fucking thing on this planet. Ooh, the anger dollar. Huge. Huge in times of recession. Giant market. Bill's very bright to do that. God, I'm just caught in a fucking web. Ooh, the trapped dollar. Big dollar. Huge dollar. Good market. Look at our research. We see that many people feel trapped. If we play to them and separate them into the trapped dollar. How do you live like that? I bet you sleep like fucking babies at night, don't you? What'd you do tonight, honey? Oh, we made arsenic childhood food now. Good night. Yeah, we just said, you know, is your baby really too loud? You know. Yeah, the mums will love it, Sleep like fucking children, don't you? This is your world, isn't it? Lindo. É que é mesmo isso. Este homem era um visionário e eu não sei porquê. Parece que as pessoas têm uma chama altamente intensa e realmente largam alguma coisa que é realmente genuíno em termos de perpetuação intelectual. intemporal. Intemporal, porque isto é da década de 90 e o homem não falou nada mais que a verdade. Um autêntico visionário e tinha que morrer cedo, aos 33 anos. Ele, quando deu este espetáculo em particular, já sabia que estava diagnosticado com um cancro fatal. E mesmo assim subiu a um palco, fez o seu ato e foi reconhecido, primeiro na Inglaterra, porque os ingleses têm um sentido de humor um bocado mais, digamos, macabro, do que depois, quando voltou aos Estados Unidos, que ele era um Zé Ninguém, já era o maior, porque é exatamente o tópico que ele estava a falar do marketing. Este homem foi uma coisa absolutamente inspiracional, mas não só foi ele, como também foi um cómico que, chamado George Carlin, que eu espero que todos vocês conheçam, apesar de às vezes, enfim. Mas este homem também tinha exatamente, dentro de um espetáculo cómico, uma crítica política absolutamente genuína, em que a verdade era falada em nome da comédia, que é o dos últimos nichos em que alguém, tipo, em termos de brincadeira, pode fazer algum tipo de crítica geopolítica ou social, ou seja o que for, hoje em dia com o perdão. Mas mesmo assim, o ataque do marxismo cultural está a suprimir este tipo de pessoas, mas estas pessoas, infelizmente, umas morreram prematuramente, outras morreram naturalmente, cedo demais, mas as palavras delas são intemporais. Vamos ouvir o que é que o George Carlin, por exemplo, achava do que é o sonho americano ou do sistema político que está a ser implementado aqui na nossa bela Europa. Vamos ouvir. There's a reason. There's a reason for this. There's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back. So they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club and you ain't in it. You and I are not in the big club. By the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long, where they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Yeah. You know? And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on, the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white, and blue dick that's being jammed up their assholes every day. Because the owners of this country know the truth. It's called the American dream, because you have to be asleep to believe it. está. Através da comédia, porque estes takes, assim, fora do contexto, acabam por cair um bocado na retórica que eu estou aqui a tentar propagar. É exatamente isso, é o último bastião da liberdade, é tentar dizer através da verdade, e isto estamos a falar de pessoas que já estão mortas, mas a verdade, de certa maneira, é intemporal, e estes homens pagaram o seu preço, viveram a sua vida, deixaram o seu contributo de uma maneira que eu acho completamente exemplar. E ainda caíram naquele nicho em que podiam dizer o que podiam dizer, porque hoje qualquer keyboard warrior atrás de um teclado não fazia mais nada se não perder o seu tempo a criticar esta gente, mas esta gente já se foi. Infelizmente, grandes pensadores antes do tempo destas balofas que, enfim, andam a espalhar as ideias erradas através de comédia, fizeram rir. Estes contextos, estes clipes em particular, estão um bocado descontextualizados, porque tudo vem de um sítio, e eu só vos mostrei aquele segmento em particular que justifica um bocado o que eu estou para aqui a tentar dizer em nome de pessoas que são génios e muitas saudades vão deixar dentro do meu universo, porque eu não consigo mudar o mundo sozinho, mas eu, se mudar o meu próprio mundo, já me chega a mim o suficiente. Agora vamos novamente para fechar, porque este podcast já deve estar grande demais. Vamos ouvir mais uma vez o Bill Hicks, que morreu aos 33 anos e foi ter com a sua própria família e morrer na cama deles, muito tragicamente, sem nunca ter sido compreendido a perspectiva dele dentro do que é o contexto cómico. Se é que isto tem alguma piada para alguém que tenha dois neurónios a fazer sinapse entre um e o outro. Vamos ouvir como é que um cómico definiu o sentido da vida sem usar uma saia, ou passar um seis situações, ou pedir algum tipo de fervorismo religioso. Este homem foi algo bastante épico, e eu recomendo a toda a gente pôr no YouTube Bill Hicks e ou George Carlin e ver a obra que estes homens, absolutamente revolucionários, mas varridos para baixo do tapete, dentro deste ambiente contextualmente, politicamente correto, são reconhecidos, ou seja, renegados ao anonimato. Para rematar, para acabar, vamos ouvir um clipe final do Bill Hicks em relação ao que ele acha, porque para contextualizar em particular o que vocês vão ouvir, isto era um homem que pisava um palco perante um N número de pessoas, com o seu prazo já definido devido à sua doença mortal, e foi isto que ele disse. Máximo respeito, vamos ouvir. Today, young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we're the imagination of ourselves. Here's Tom with the weather. You've been fantastic, and I hope you enjoyed it. There is a point. Is there a point to all this? Let's find a point. Is there a point to my act? I would say there is. I have to. The world is like a ride at an amusement park. And when you choose to go on it, you think it's real, because that's how powerful our minds are. And the ride goes up and down and round. It has thrills and chills, and it's very brightly colored, and it's very loud. And it's fun for a while. Some people have been on the ride for a long time, and they begin to question, is this real, or is this just a ride? And other people have remembered, and they come back to us, and they say, hey, don't worry, don't be afraid, ever, because this is just a ride. And we kill those people. Shut him up. We have a lot invested in this ride. Shut him up. Look at my furrows of worry. Look at my big bank account and my family. This has to be real. It's just a ride. But we always kill those good guys who try and tell us that. You ever notice that? And let the demons run amok? But it doesn't matter, because it's just a ride. And we can change it anytime we want. It's only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. A choice right now between fear and love. The eyes of fear want you to put bigger locks on your door, buy guns, close yourself off. The eyes of love instead see all of us as one. Here's what we can do to change the world right now to a better ride. Take all that money we spend on weapons and defense each year and instead spend it feeding, clothing, and educating the poor of the world, which it would many times over, not one human being excluded, and we can explore space together, both inner and outer, forever in peace. Thank you very much. You've been great. I hope you enjoy it. London, you're fantastic. Thank you. Thank you very much. Grande homem. O que é que ele disse? Disse alguma coisa anormal? Disse alguma coisa com alguma falta de lógica? Ele ultrapassa e reparem, eu levo bastante em respeito porque ele nesta altura já estava ciente do seu próprio prazo de existência neste planeta. Ele disse exatamente algo que eu sempre achei que é autêntico e verdade, porque se existe alguma verdade inquestionável é que nós vamos todos morrer, e tal como até o Arquimedes me disse por DM, ele ia gastar algum tempo este fim de semana com a família, porque o tempo é algo que realmente é bastante precioso e nós andamos a hipotecar o nosso tempo em troca de dinheiro absolutamente inventado. E estes visionários que nos trazem algumas lições para vivermos a nossa vida, não de uma forma fatalística, mas para olharmos para ela de uma forma miraculosa, independentemente do sexo ou da cor ou da consciência, tendência, vá lá, esta vida é um milagre. E desde o princípio deste podcast que eu comecei a usar exemplos que são basicamente o antirracismo, que é a pior forma de racismo que existe hoje em dia. E mais uma vez eu tenho que reiterar a forma ou o espécimen que eu sou, porque eu sou um ser humano, mas para qualquer pessoa que queira ter esse tipo de discussão em termos de cor de pele, eu sou café com leite, por isso eu dou-me com o leite e dou-me com o café, e não há argumento possível. É exatamente isto. A vida é só uma viagem no carrossel com altos e baixos, e basicamente nunca nada passa de uma ilusão. E dos maiores milagres, mais uma vez, que nós podemos viver na nossa existência é olhar para cima, reduzirmos a nossa insignificância, sermos um bocado humildes e termos que assumir que somos simplesmente um piscar de olhos no universo, porque até o próprio tempo, que é uma construção feita para medir distâncias, dentro do universo a nossa vida, por mais botox que ponhas na cara ou seja lá o que for, não passa de uma ilusão para ti próprio, própria, para viveres este planisfério existencial, que basicamente é a vida. E a vida é feita dos intervalos em que a gente se diverte. A vida é um desafio, e todos nós temos um desafio à altura da capacidade que nós temos para a desafiar. E a vida é muito caprichosa. Nunca ninguém pensa ilusoriamente que vais saber exatamente o que tu vais fazer amanhã sem tirar uma vírgula. E se tu fores por acaso excepcionalmente uma dessas pessoas, tu és uma daquelas pessoas que, se sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, estás a ostracizar seres humanos exatamente iguais a ti, à força toda, muito competentemente. Tu és a pior pessoa que existe neste planeta. E pronto. Vou ficar por aqui, finalmente. Vamos lá rematar. Mais uma vez. Grande Arquimedes, vê lá o que é que tu me fazes. Fazer mais uns 10 podcasts à conta dos teus elogios. Se viveres perto de mim, vou para um café contigo, é só dizer. E tudo bom para todos. E não desejo mal a ninguém, mais uma vez, ter de ser repetitivo, mas é só simplesmente a experiência humana e temporal, independentemente do contexto cronológico que a gente vive hoje em dia. E ninguém tem culpa de ter nascido como nasceu, onde nasceu, etc. Tudo bom para todos. Paz para todos e sejam seres humanos, porque esta vida é só uma viagem. Até à próxima.